Você está com o Mega Robson Digital, o pancadão do Pará. DJ Marujo, produzindo os melhores CDs do Pará. Tudo liberado, então bora sair. Vambora, minha gatinha, vem comigo curtir. Tá tudo liberado, então bora sair. Vambora, minha gatinha, vem comigo curtir. Vem no caqueado, no áudio som. É 4.0, vem curtir, tá muito bom. Tô vendo a concorrência no retrovisor. Vambora, minha equipe, que hoje eu tô que tô. É bom, é bom, é bom de fuga. É de Águas Lindas, minha equipe é uma loucura. É bom, é bom, é bom de fuga. É de Águas Lindas, minha equipe é uma loucura. Loucura, loucura. Betinho, Isabelice, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. DJ Marujo, o verdadeiro marketing em mídia no Pará. Tudo liberado, então bora sair. Vambora, minha gatinha, vem comigo curtir. Tá tudo liberado, então bora sair. Vambora, minha gatinha, vem comigo curtir. Vem no caqueado, no áudio som. É 4.0, vem curtir, tá muito bom. Tô vendo a concorrência no retrovisor. Vambora, minha equipe, que hoje eu tô que tô. É bom, é bom, é bom de fuga. É de Águas Lindas, minha equipe é uma loucura. É